vive Brasil, uma comunidade gentil que procura músicas perdidas do Brasil. Lustil Wave Brasil é legal, fenomenal, sensacional, um grupo de gente alta astral. Lustil Wave Brasil, uma comunidade gentil que procura músicas perdidas do Brasil. Lustil Wave Brasil é legal, fenomenal e sensacional, um grupo de gente alta astral. Tchau, Pedro Olho. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá.